a lira curva torta que não é galinha morta, toca para a multidão. O povo canta com tamanha alegria e até parece dia de São Pedro ou São João. Taratatim, tatim, tatim, tatim, tatim, tatim, tatim. Taratatim, tatim, tatim, a regrana está animada no coreto do jardim. Os casais cantando em coro sempre acabam em namoro, o final é matrimônio. E é por isso que ao mestre que é querido já puseram o apelido de Segundo Santo Antônio. Taratatim, tatim, tatim, tatim, tatim, tatim, tatim. Taratatim, tatim, tatim, a repreta está animada no coreto do jardim.